você vai pirar, vai enlouquecer. Vou te encher de amor, você vai pirar. Vamos lá! Tamo ao vivo aqui, diga aí! Diga! Pirei sim no seu olhar, no seu charme de princesa. Me perdi ao te achar, nunca vi tanta beleza. Por tiro certo no meu coração, um beijo feito Hollywood. É só você pegar na minha mão que eu vou. A minha solidão agora é coisa do passado. Não me vejo sem você. Não dá pra esconder, nosso destino foi traçado. É tão fácil perceber. Quero amor pra vida inteira. Prepara, e você vai pirar, vai enlouquecer. Vou te encher de amor, você vai ver. Você vai gostar, não vai se arrepender. Vou te dar calor, você vai ver. Você vai pirar, vai enlouquecer. Vou te encher de amor, você vai ver. Você vai gostar, não vai se arrepender. Vou te dar calor, você vai ver. Vamos assim, vai! Pirei sim no seu olhar, no seu charme de princesa. Me perdi ao te achar, nunca vi tanta beleza. Foi tiro certo no meu coração, um beijo feito Hollywood. É só você pegar na minha mão, eu vou. A minha solidão agora é coisa do passado. Não me vejo sem você. Não dá pra esconder, nosso destino foi traçado. É tão fácil perceber. Quero amor pra vida inteira. Quem sabe canta aí. Você vai virar, vai enlouquecer. Diga, vou te encher de amor. Você vai gostar, não vai se arrepender. Vou te dar calor. Sobe, sobe! E você vai virar, vai enlouquecer. Vou te encher de amor, você vai ver. Você vai gostar, não vai se arrepender. Vou te dar calor.